O Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E lhes disse: ide pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eis os sinais que acompanharão os que houverem crido: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se beberem algum veneno mortal, isso não lhes causará mal algum. Imporão as mãos a doentes, e esses serão curados. Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Quanto a eles, saíram a pregar por toda a parte. O Senhor agia com eles e confirmava a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aclamar aplaudindo. Ouça essa palma, meu irmão. Vamos cantar mais uma vez o refrão do salmo, continuando a aplaudir. Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Mais uma vez. Por entre aclamações, por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Santando agora. Por entre aclamações, Deus se elevou. Você pode imaginar o que vai ser então, quando o Senhor estiver vindo na glória, e os que estiverem vivos puderem contemplar o Senhor vindo nas nuvens com poder e glória para implantar o seu reino. Aqueles que já tiverem morrido sendo ressuscitados, e poderem contemplar com os próprios olhos o Senhor vindo na glória. É o que nos explica a carta aos Tessalonicenses. E os que estiverem vivos, e a nossa geração é chamada para isso, em 1996, o Santo Padre, o Papa João Paulo II esteve em Denver, nos Estados Unidos, num grande encontro de jovens. Foi a Jornada Mundial da Juventude. Como vai acontecer esse ano em Roma? Em 96 aconteceu em Denver, nos Estados Unidos. Foi uma das jornadas marcantes de toda a história. E nessa jornada o Papa disse àqueles jovens: vocês são a bem-aventurada geração que está se preparando e está preparando a vinda do Senhor na glória. Os jovens levaram um susto, mas um susto muito bom, e aplaudiram. A partir daquele momento eu tive plena certeza de que a nossa geração é convocada para ver o Senhor vindo na glória. Mas também, se alguém de nós já tiver morrido, porque a morte vai colhendo a gente a cada dia, não sabemos quando ela vai nos colher. Se tivermos morrido Eu que sou mais velho do que vocês, se eu já tiver morrido, não tenho o que chorar, pelo contrário, porque aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois os vivos, explica São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. Os que estiverem vivos até a vinda do Senhor, eles serão transformados, nem precisarão morrer para depois ressuscitar. Os mortos ressuscitarão, mas veja bem, e o importante, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Os que estiverem vivendo em Cristo, na vinda do Senhor, serão transformados, num abrir e fechar de olhos. E daí o Senhor vindo, e todos, os vivos transformados e os mortos ressuscitados, irão ao encontro do Senhor. É como essa grande procissão, será a grande procissão do encontro, onde nós nos encontraremos com o Senhor dos ares, e com Ele viremos para plantar, para implantar nessa terra os céus novos e a terra nova, a civilização do amor que todos nós estamos aguardando. Mas até isso, irmãos, até chegar este dia, é preciso que nós façamos aquilo que os anjos disseram para os apóstolos que estavam olhando para Jesus, que estava subindo para o céu. Nós um dia o veremos vindo do céu. Os anjos se voltaram para os apóstolos e disseram a eles: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que vos foi arrebatado para o céu, há de vir do mesmo modo como o vistes subir. Ele há de vir do mesmo modo como o vistes subir. Mas por que ficais aí a olhar para o céu? Gente, nós não podemos ficar unicamente aguardando a vinda do Senhor. Pelo contrário, porque aguardamos a vinda do Senhor, nós arregaçamos as mangas e colocamos mãos à obra na evangelização. A festa da Ascensão vem mostrar para nós a nossa grande esperança. O Senhor subiu ao céu, ao toque da trombeta, entre aclamações. O Senhor voltará um dia também entre aclamações, nós haveremos de aclamar, nós haveremos, eu quero dizer nós, porque eu e você haveremos de aclamar, porque repito, se tivermos morrido antes, ressuscitaremos, porque vamos morrer em Cristo. Eu não admito, e por isso que eu luto, eu não admito morrer fora de Cristo, morrer no pecado, morrer vivendo para o mundo, vivendo para o pecado, vivendo para o inimigo. Não, eu não admito, é por isso que eu luto. E não admito também você. Não admito você também morrendo sem estar em Cristo, fora de Cristo, vivendo no pecado, sendo surpreendido pela morte e condenado porque está longe do Senhor. Eu não admito isso, e por isso eu não paro de trabalhar. E não vou parar de trabalhar até gastar todas as minhas energias, ou até o Senhor vir. Não vou parar e não posso, porque eu não posso e você não pode morrer fora do Senhor. E nenhum de nós pode ser surpreendido pela vinda do Senhor, não estando vivendo no Senhor. Nenhum de nós, nenhum de nós, nenhum de nós. Mas dizendo que eu não vou parar de trabalhar, eu preciso dizer a você que você também, da mesma forma, em que você está gastando a sua vida? Em que você está investindo a sua vida? Deixa eu dizer, os estudos que nós temos, as profissões que nós abraçamos, o trabalho que nós desempenhamos, para nós cristãos, que realmente somos cidadãos do céu, é apenas uma desculpa, porque a gente tem que se empenhar num trabalho, mas isso não é a finalidade da nossa vida. A gente tem que se empenhar num trabalho, porque aqui na Canção Nova também nós, todos nós trabalhamos, e como trabalhamos, meu Deus do céu. A maneira de nós evangelizarmos é justamente essa. Graças a Deus que todo o nosso trabalho converge para a evangelização. Mas todos nós trabalhamos. Uma grande parte do nosso pessoal trabalha em escritórios, com todas as coisas, contabilidade, finanças, custos, departamento pessoal, recursos humanos. É trabalhos muito penosos, muita gente trabalhando nos computadores. Se você vai à rádio, muita gente trabalhando na parte técnica. Na televisão, vocês estão vendo esses rapazes com câmeras nas costas, mas que não aparecem nunca, e há muitos que vocês nunca veem. Como era o padre Jurandir, que agora já é padre, graças a Deus, está no Rio de Janeiro, mas ele passou o seminário dele todinho, filosofia, teologia, 7 anos inteiros. Ele passou quase que escondido, fazendo os seus estudos seminarísticos e trabalhando lá nas edições, nos estúdios de televisão. Há uma multidão de pessoas que se revezam 24 horas trabalhando, muitas delas escondidas, além daqueles que trabalham nos cenários, trabalham na iluminação, trabalham na eletricidade, trabalham no som. Nem sei se você sabe que também da parte de televisão há todo um trabalho de som, de sonoplastia, também muito meticuloso. E há pessoas que ficam lá de fone de ouvido, vendo a imagem da televisão, mas ao mesmo tempo com o fone bem no ouvido, para poder equalizar aquele som, tirar o melhor som para a televisão, que é independente desse som que está aqui, independente do som que vai para a rádio. Há uma multidão de pessoas trabalhando assim. Nós somos uma companhia de pesca. Quando chega acampamento, nós trabalhamos nas barracas, trabalhamos na cozinha, trabalhamos na portaria, trabalhamos por tudo isso que você vê. E essa é a maneira nossa de evangelizar. Tudo converge, graças a Deus, na Canção Nova para a evangelização. Mas nós somos uma companhia de pesca. Somos uma companhia de pesca. Na companhia de pesca não estão todos pescando. Na companhia de pesca, aqueles que prepararam os barcos, aqueles que prepararam as redes, aqueles que depois recebem os peixes, congelam os peixes, comercializam o peixe, entregam o peixe, contabilizam tudo, e realizam os negócios, mas é preciso uma companhia de pesca. Na companhia de pesca não há apenas pescadores que estão até se deleitando em pescar o peixe. Falando a respeito de você, deixa eu dizer, é preciso que seja a mesma coisa. Nos estudos que você faz, deixa eu dizer, talvez você nunca pensou isso. Lá onde você está estudando, antes de tudo, você é sal, luz e fermento da classe onde você está. Onde você precisa testemunhar, falando de Jesus, e testemunhar com a sua vida. Você anuncia e vive. Ora é mais falando, ora é mais vivendo. Algumas vezes é só vivendo porque você não consegue falar. Outras vezes é preciso falar. Mas você está na classe de aula, você está na academia, do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia militar. Você está lá em primeiro lugar para ser sal onde você está. Na sua faculdade, ainda no seu curso colegial, talvez ainda você de quinta a oitava, você está ali em primeiro lugar para ser sal, para ser luz, para ser fermento. No trabalho que você está, seja com ele qual for, é no escritório, é numa fábrica, é diante de um computador, é na terra, é trabalho braçal, é guiando, é conduzindo, é sendo caminhoneiro, não sei, seja qual for o seu trabalho, é num balcão, atendendo as pessoas, você em primeiro lugar está ali, e veja bem, colocado pelo Senhor, o seu trabalho é um pretexto. Claro, você trabalha e trabalha duro, me desculpe fazer a comparação, assim como nós trabalhamos e trabalhamos duro na Canção Nova. Você precisa trabalhar e trabalhar duro. Você precisa fazer aquilo que lhe cabe. Você precisa ser bom no seu trabalho, tanto quanto você precisa ser bom no seu estudo. Você precisa ser o melhor. Você ali é sal, você é luz, você é fermento. mas o seu trabalho e o seu estudo é um pretexto. O Senhor colocou você ali em primeiro lugar porque ele precisava de um sal ali. Ele precisava de uma luz ali. E porque ele precisava de uma luz ali, ele lhe arrumou aquele trabalho. Talvez muita gente que é do Senhor está sem trabalho porque nunca foi luz, nem sal, nem fermento no lugar que estava trabalhando. Trabalhava por trabalhar. Agora, o príncipe desse mundo, gente, descarta as pessoas a seu bel prazer. Ele põe e tira do jeito que ele quer. O causador de todo esse desemprego é ele, porque ele que está na base do sistema. Mas veja, os que são realmente do Senhor, e aqueles que verdadeiramente querem, veja, não querem apenas ter um salário, não querem apenas ter um trabalho, porque trabalho por trabalho, existe por aí em abundância, isso o príncipe do mundo sabe fazer muito bem, mas o Senhor não está interessado em colocar pessoas, o Senhor está interessado em colocar sal, luz e fermento no lugar que ele precisa. Tenha certeza, e aí é preciso uma verdadeira conversão, e essa não pode ser só da boca, isso não pode ser só da cabeça, nem só do sentimento. Se você realmente, e aí talvez seja preciso um grande arrependimento, porque você anos a fio apenas teve salário, estava em busca de salário, estava em busca de posição, estava em busca de melhores salários, de melhores posição, de melhores posições. Talvez você não testemunhou nada, pelo contrário, você destestemunhou. Você, em vez de confessar o nome do Senhor, você desonrou o nome do Senhor onde você trabalhava. Então você ficou ao léu do príncipe desse mundo e ele descartou você, não foi o Senhor. Então talvez precise um grande arrependimento da sua parte, pelos anos todos que você não fez o que devia fazer. E junto com esse arrependimento, um desejo sincero, uma decisão sincera de ser luz onde o Senhor colocar você. De ser sal onde o Senhor precisa que você esteja. Em ser fermento onde é necessário. E tenha certeza, se for assim, você não vai ficar sem emprego. Porque o Senhor está precisando e precisando muito. Gente, é como nós fazemos às vezes em casa quando não há energia elétrica. A gente tem umas poucas velas, quem sabe uma lamparina, quem sabe um lampião em casa, ou tem um farolete. E porque é pouco, a gente está acostumado com bastante luz em casa, com energia elétrica, então a gente precisa escolher. Ora leva aquela velinha para o banheiro, ora a outra vela vai acender, ou aquela lamparina lá na cozinha, está com farolete para poder seguir pelo corredor, porque é preciso. O Senhor está precisando de muita gente que seja luz para colocar em tantos pontos, porque o mundo está cheio de escuridão. As nossas fábricas, as nossas empresas, os nossos escritórios, de todas as áreas, estão nas trevas, nas trevas, nas trevas, nas trevas. É preciso que haja gente que lá seja a luz. A maior confusão, e há pecado em quantidade, em todos esses lugares. O Senhor precisa de gente que lá seja sal, para acabar com a corrupção, com a depravação. Porque há muita gente que vive reclamando, mas meu Deus do céu, onde eu trabalho, estou cercado de pessoas obscenas, de pessoas que só vivem pensando e falando naquelas coisas, passando revistas pornográficas, eu trabalho no meio de pessoas que são espíritas, que são isso, que são aquilo. Mas é justamente, onde é que se põe luz? Onde há trevas? Onde é que se põe sal? Onde já está correndo risco de corrupção? Onde já se corrompeu, então ali precisa ir o sal para preservar. Justamente nesse mundo, que precisa ressuscitar pelo Evangelho, para que daí brote a terra nova, a civilização do amor. O Senhor precisa de pessoas que sejam fermento, porque há uma imensa massa em todos os tipos de profissão, em todos os tipos de profissão, em todas as áreas, mas só que está tudo amorfo. O Senhor precisa fermentar tudo isso com o seu evangelho. É preciso que o fermento da civilização do amor, da terra nova, pervada tudo isso. E como é que o Senhor vai fazer? Não sei se você reparou, a luz de vela, a luz de lampião, mas mesmo a luz elétrica, porque ali na luz de vela existe o pavio, também na lamparina, na própria luz elétrica tem aquele filamento que fica incandescente, interessante que ele vai se gastando. Essas luminárias de televisão, gente, especialmente aquelas que tem aquela tal lâmpada palito, que é compridinha, que custa caro para burro, com tantas horas de consumo, porque aquele filamento vai ficando incandescente, de repente está em pleno programa, apaga, queimou, por quê? Porque o filamento foi queimando aos poucos, ou às vezes há um movimento qualquer, há um piquezinho de luz, acabou. É preciso algo material se consumindo para poder iluminar. Igualmente, para iluminar esse mundo, o Senhor precisa de pessoas concretas. Ele é a luz, mas Ele precisa de pessoas que sejam como o pavio, como o filamento. Ele precisa de você incandescente em tantos lugares, porque o Senhor precisa transformar a face da terra. O Senhor precisa de fermento. Você já viu? Fermentos são corpos vivos. Eu não sabia, faz relativamente pouco tempo que eu fiquei sabendo que o fermento são corpos vivos, que inclusive andam naquela massa e por isso levedam a massa. Mas aqueles corpos vivos precisam de algo material, que é aquela matéria onde está o fermento. Não é toda aquela parte branca, tipo fermento royal, né, que você pega assim em pozinho e pão. Não é toda aquele pó que é o fermento. Não, dentro daquele pó estão os corpos vivos que vão fermentar. Mas é preciso aquele pó. Sem aquele pó o fermento não vai chegar. Você está me entendendo? Deus precisa de nós para fermentar tudo com o seu evangelho, para salgar tudo, para iluminar tudo. E eu quero repetir, o estudo que você está fazendo, o diploma que você está buscando, a pós-graduação, o doutoramento que você está almejando, e tudo isso é justo. Nós cristãos temos que ser bons em todas as áreas. Você foi chamado à vida militar, você precisa ser o melhor, quer no exército, quer na marinha, quer na aeronáutica, quer na polícia militar, você precisa ser o melhor. Claro que precisa, na medicina, no direito, na engenharia, na informática, na psicologia, na educação, onde quer que seja, no meio artístico, na administração de empresa, você precisa ser bom, realmente bom. Mas veja, o estudo que você faz, o diploma que você adquire, a pós-graduação, o doutoramento que você, o PhD que você conquista, tudo isso é um pretexto apenas para você lá onde precisa. Porque se não houver cristãos, gente, doutores, PhDs, professores, oficiais, generais, e depois de general, depois de general, os outros postos, coronéis, majores, capitães, e assim em todas as hierarquias, na empresa é preciso que haja presidentes das empresas, e os outros executivos todos, que sejam cristãos. Porque do contrário, gente, o mundo vai continuar de mal a pior como está, pela falta de cristãos, pela falta de luz, pela falta de fermento, pela falta de sal. Nós reclamamos muito da política e dos políticos, mas por quê? Porque é necessário políticos cristãos, é preciso cristãos na política, é preciso em todas as áreas, em todas as áreas, em todas as áreas. Veja, nós estamos aí agora para a eleição de prefeitos e vereadores. Se você é vocacionado para a política, você estar na política é apenas um pretexto. Você vir a ser prefeito, você vir a ser vereador agora, mas depois você vir a ser deputado, estadual, federal. Você ser senador, você vir a ser presidente, ministro. Tudo isso é um pretexto do Senhor para colocar você lá. É como a gente pega uma velinha, uma lamparinazinha, e por causa da imensa escuridão, a gente vai inclusive escolher onde colocar, porque é preciso iluminar, há trevas demais. Você me entendeu? Até que o Senhor venha, é preciso evangelizar. E gente, na verdade, em todos esses lugares, há uma necessidade urgente de cristãos. Eu falava hoje cedo da cachorrada, né? Eu estou querendo entrar no meio da cachorrada agora, espantar todo mundo. E começar a bater palma, fazer barulho, para atiçar toda a cachorrada. Onde é que estão os cristãos? Onde é que estão os cristãos? Porque você tem um emprego, você tem um trabalho, você está estudando. Onde é que estão os cristãos? Onde é que estão as luzes? Onde é que está o sal? Onde é que está o fermento? Gente, é preciso que o sal seja sal e se manifeste sal. Você não pode se esconder. Jesus falou claro, a luz não pode ser colocada debaixo da mesa ou debaixo da cama. Não, ela tem que ser colocada no alto para iluminar toda a casa. Os cristãos precisam pôr mãos à obra, arregaçar as mangas. Eu estou contente com a quantidade de jovens aqui nesse acampamento, graças a Deus. Na sua escola, seja ela qual for, se você está ainda de quinta ou oitava, se você está no colegial, se você está numa faculdade, se você está fazendo um curso técnico, você precisa ser luz, sal e fermento na sua escola, você precisa se destacar. Estou dizendo, estou mexendo com toda a cachorrada, é preciso inclusive latir, cachorro que não late não vale para nada. Quem não está entendendo, não estou chamando vocês de cachorro, precisa apelar para a palestra de hoje cedo. Então veja a palestra de hoje cedo, você vai entender tudo. Mas pelo menos latir, a gente tem que latir, gente. É o mínimo que o cachorro faz. Só que o cachorro é muito mais. Por amor do seu dono, ele defende a casa. Por amor do seu dono, que é dono desse mundo, você precisa realmente preparar essa terra para ser terra nova, para que acontecer a civilização do amor. E é preciso que nós façamos, porque justamente a grande realidade que nós vamos ter, céus novos e uma terra nova, gente, é o feliz encontro de uma terra que foi preparada, que foi fermentada com o Senhor que vem. É o encontro das duas coisas, somente que esta terra precisa estar preparada, pronta, apenas para desabrochar. Você sabe que quando o pintinho está dentro do ovo, passou todo o processo, toda a evolução, e está prontinho para nascer. Ninguém precisa botar o bico lá dentro, nem é a galinha quem quebra o ovo, é o próprio pintinho, de dentro para fora, porque ele está pronto. Esta terra precisa estar pronta, preparada, e quem prepara a terra para ela ser terra nova, somos nós cristãos. Deixa eu dizer, nós cristãos estamos em atraso, em atraso, em atraso, em atraso. Desculpe, a terra está esta porcaria, essa pouca vergonha. Hoje eu mostrava a nossa pouca vergonha, né? Mas agora eu mostro a nossa pouca vergonha. Gente, a nossa terra está uma pouca vergonha por falta de cristãos. E não é que falte cristãos, é que os cristãos não estão sendo cristãos onde eles estão. impressionante. Quando você realmente é cristão, na hora que você abre a boca para evangelizar, para falar de Jesus, a sua palavra cai e é aceita e é eficaz. Porque a sua palavra, que é necessária, já foi preparada pela sua vida, pela sua vida. Você já vive, todo mundo conhece a sua vida. Você nem faz coisas muito especiais, mas você é. Você é. Então, por isso, na hora que você abre a boca, as pessoas só estavam esperando que você falasse. Mesmo os seus inimigos, mesmo os que não querem saber do Evangelho, é impressionante. Eles sabem distinguir, e talvez os inimigos do Evangelho saibam distinguir melhor ainda. E é por isso que eles perseguem os evangelizadores e perseguem o Evangelho, porque eles sabem que inclusive tem eficácia. Eles também percebem quem realmente é cristão, e na hora que o cristão que é cristão abre a boca, ele sabe que sai de baixo, portanto ele tem medo, por isso que ele persegue. Agora, se por acaso você é apenas um papagaio no seu serviço, na sua escola, que fala, gente, não é isso que transforma, não é. Inclusive as pessoas estão cansadas de escutar falatório, elas precisam ver. E quando eles veem cristãos, que são cristãos, vivendo com eles, trabalhando com eles, então não tenha medo do seu serviço. Tem uma multidão de gente que participa da igreja, que é de grupo de oração, que é de grupo de jovens, mas que morre de medo, que vive dizendo para o mundo que eu vou por lá fora. Que tem medo do serviço, tem medo da escola, tem medo do ambiente, tem medo das pessoas que estão lá no serviço. Ah, eu estou cercado de espíritas, cercado disso, cercado de pessoas separadas, cercado de pessoas. Eu trabalho com meninas que são verdadeiras meninas de programa e tal. É lá que você precisa estar. Você não é um deles. Você não é do mundo. Mas você foi constituído para este mundo. É lá que o Senhor quer que você seja luz, sal e fermento. Você precisa ser, você não pode ter medo, ao contrário, é o que Jesus diz. Eles não são do mundo, mas eu não te peço, Pai, que os tires do mundo, de jeito nenhum. Eu preciso deles no mundo, mas no mundo em lugares concretos. Há muito estudante lutando por uma vaga no vestibular, conseguir passar e chegar à faculdade. Sabe por que isso? Porque dentro do sistema, o príncipe desse mundo, ele classifica e desclassifica do jeito dele. Ele tem até gosto de desclassificar. Ele tem gosto de colocar uma multidão de jovens frustrados, porque não conseguem um lugar na faculdade, que estão lutando anos a fio para passar no vestibular. Às vezes tiram notas boas, mas na classificação eles não conseguem entrar na faculdade que eles precisam entrar. E o príncipe desse mundo ri na cara, ele está assim, na maior satisfação por ver a frustração e por ver jovens até mesmo entregando os pontos, e indo para derivativos, indo para droga, entrando em depressão, porque não consegue um lugar na faculdade. Mas tenha certeza. Primeiro, se você realmente já agora, porque você precisa provar agora, não é dizer, ah Senhor, quando eu chegar à faculdade, e essa faculdade que eu quero, lá eu vou ser sal, vou ser luz, vou ser fermento. Não adianta, o Senhor não vai por palavrões. O Senhor precisa de fatos. Se você agora, no seu colegial, no seu cursinho, enquanto você, sua cabeça, tentando vestibular, se você realmente está sendo já agora, luz, sal, fermento, lá onde você está. Se você é cristão, se você evangeliza pela vida e pela palavra quando é preciso, evangeliza pela vida sempre, pela palavra quando é preciso, tenha certeza, o Senhor já tem o seu lugar na faculdade. O Senhor já tem o seu lugar na faculdade. E na faculdade que você precisa. Porque Ele, o Senhor, está interessado. Ele, o Senhor, está interessado. Ele precisa de profissionais formados nas várias profissões, nas várias áreas, nas áreas humanas, nas áreas técnicas, nas áreas exatas, nas áreas químicas, bioquímicas. Ele precisa em todas, na informática, Ele precisa de sal, de luz, de fermento, de cristãos. Em todas essas áreas, Ele precisa. Somente que você tem que provar agora. Você está almejando ir para a academia, academia militar, do exército, da aeronáutica, da marinha. Se você já agora, no seu colegial, ou no seu colégio militar, onde você está fazendo o seu colegial, se você já é cristão, se você já é luz, se você luta para ser fermento, para ser sal, se você vive o PHN, se você está disposto a viver o Evangelho e vive o Evangelho, que é uma luta, mas você vive, tenha certeza, você já tem o seu lugar na academia, porque o Senhor precisa de militares cristãos, fermentando, iluminando, salgando, em todas as armas, em todas as armas, porque o Senhor precisa transformar este país, precisa. E em todas as áreas, gente, em todas as áreas, em todas as áreas, Ele precisa. Então, se você quer ir para uma faculdade, seja do Senhor. Seja desde agora sal, luz e fermento. E tenha certeza, o Senhor já tem o seu lugar nesta faculdade. Só que tem que ser para valer. O povo diz que de boas intenções o inferno está cheio mesmo. Hoje, a festa da Ascensão é um tremendo compromisso para todos nós. Os anjos disseram aos apóstolos, estão dizendo para nós, não fique olhando para o alto não. Desculpe até, eu aborreço essas pessoas que vivem de visões em visões, de aparições em aparições, de revelação em revelação, de vidente em vidente, querendo saber mais coisa e mais coisa e mais coisa sobre os fins dos tempos, sobre a vinda do Senhor, sobre os castigos, sobre o terceiro segredo de Fátima ainda agora, né? Querendo saber mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E o evangelizar que é de verdade, o viver o evangelho que é de verdade, nada, nada. As aparições, as revelações, as visões falam a respeito de vida nova, a respeito de arrependimento, a respeito de mudança de vida, a respeito de deixar o pecado, a respeito de rezar e rezar mais, de fazer penitência, de fazer jejum, de ter uma vida nova, de evangelizar. Fala de tudo isso, mas as pessoas vivem de curiosos, de curiosos, de curiosos, e até passando uns pelos outros, hoje também pela internet, a última visão, a última aparição, a última declaração, a última mensagem. Até quando nós vamos viver isso, gente? Desculpe, esse tipo de coisa já é palhaçada. Eu não estou dizendo que as aparições, as visões, as revelações são... Não, de jeito nenhum, mas esse tipo de coisa já é palhaçada. As pessoas estão se enganando a si mesmas, se enganando uns aos outros. Trocando aparições e mensagens e visões como se troca figurinha quando se é menino. A meninada vive trocando figurinha, não é verdade? E as pessoas vivem trocando mensagens e aparições e visões entre si e interpretação disso e daquilo. Numa pura curiosidade, igualzinho o menino que faz álbum de figurinha. Desculpe, isso já é palhaçada. Eu acredito no fim dos tempos, está na cara que eu acredito. dou a vida por isso. Eu espero a vinda do Senhor, eu espero a vinda do Senhor. E como eu espero? Eu quero ser um daqueles que vai ver o Senhor na glória. Se eu não puder, estando vivo, eu sei que eu vou ressuscitar e vou ver o Senhor vindo em glória. Mas eu não posso ficar olhando o tempo todo para o céu. Eu não posso estar correndo o tempo todo buscando a última aparição, a última mensagem. Não, eu já sei. Eu já sei. Eu nem consigo cumprir tudo aquilo que o Evangelho me pede. Eu nem consigo viver tudo aquilo que Nossa Senhora pede em Fátima. Eu não consigo viver tudo aquilo que Nossa Senhora pede em Medjugorje. Por que eu preciso saber ainda da última mensagem, da última revelação? Eu estou correndo atrás para conseguir viver. E você? Já viveu todas as mensagens passadas? Nossa Senhora falou em Fátima em 1917. E falou em português para nós do Brasil entendermos bem entendidinho. Se você já vive em perfeição as mensagens de Fátima, então você está dispensado. Você pode ficar procurando outras mensagens e outras visões e outras aparições. Mas se você não vive ainda nem as mensagens de Fátima, me desculpe. Acaba com essa curiosidade que já é curiosidade malsã e vai viver o Evangelho. Olha, Deus hoje está falando e a boca do Padre Jonas está falando mais do que a mula de Balaão. Você sabe que a mula de Balaão falou, né? E falou aquilo não que o profeta queria que falasse, mas aquilo que Deus quis falar. Hoje Deus está falando e eu estou sendo melhorzinho do que a burra de Balaão. Estou sim, graças a Deus. Gente, está na hora de nós seguirmos aquilo que os anjos disseram para os apóstolos lá ainda no dia da ascensão. Por que é que vocês ficam olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, ele voltará como viste subir. Por isso desçam do monte, recebam o Espírito Santo, arregassem as mangas e façam aquilo que o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, de 15 a 20, acabou de dizer para nós hoje. Ide e evangelizai toda a criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, mas ninguém pode se condenar, porque Jesus disse mesmo: Pai, eu não posso perder nenhum daqueles que o Senhor me deu, porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do meu Pai que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, pelo contrário, que eu os ressuscite no último dia. Então, gente, ninguém pode se perder. Haverá talvez gente que vai se perder, talvez, parece, os fatos mostram que muita gente está se perdendo e vai se perder, mas não pode se perder por nossa culpa. Não pode se perder por sua culpa, não pode. Se eles se perderem por culpa deles, problema deles, mas eles não podem se perder por nossa culpa. Eu digo para mim mesmo, eles não podem se perder por minha culpa, não podem. Eu tenho que dar tudo, eu tenho que arregaçar as mangas, eu não posso ficar olhando para o céu. Eu acredito que Jesus já subiu ao céu e Ele voltará. Mas por isso eu dou a minha vida, eu arregaço as mangas. E não paro de trabalhar para que ninguém se perca, para que ninguém se perca, para que ninguém se perca. E deixa eu dizer, hoje o Senhor pôs a cachorrada toda para sair por aí. Vou contar uma coisa para vocês. Todos os anos, aliás, durante o ano todinho, nós fazemos um trabalho social muito grande na Canção Nova. Talvez você não saiba esse aspecto. Aqui no nosso posto de saúde, não é só nos acampamentos que eles atendem, não. Todos os dias, eles atendem aí, já são 22 profissionais da área da saúde que atendem no nosso posto de saúde. O nosso próximo passo vai ser um hospitalzinho mesmo, para atender a população. Mas além de atender no posto de saúde, além de ajudar concretamente no LAN, que é o Lar de Assistência do Menor aqui, ao nosso lado, muita gente do acampamento dorme lá. Até os nossos meninos da Canção Nova estão lá também. para serem fermento, para aprender lá, mas serem fermento lá. Os nossos meninos estão lá, eles sabem que foi o vô deles que quis. Até alguns vieram conferir: ô vô, é verdade que foi o senhor que quis que nós fôssemos por lá? Eu digo, fui eu que quis que vocês fossem por lá. Até estou devendo para eles ainda uma palestrinha para eles, porque eles estão esperando, onde eu vou explicar para eles, né, por que é que eu quis que eles fossem para o LAN e vivessem lá. Quando eles estudam cedo, de tarde eles vão para o LAN, o Lar de Assistência ao Menor. Quando eles estudam à tarde, eles vão de manhã cedo para o LAN. Eu tenho que ainda fazer essa palestra, estou devendo para eles a palestrinha. Mas além de ajudar o LAN, de ajudar a APAI, de ajudar o lar dos velhinhos, a Canção Nova faz um trabalho com o pobre, pobre, pobre, pobre que existe por aqui. Tipo do trabalho dos vicentinos, são funcionários nossos que vão semanalmente para visitá-los e atendê-los totalmente, desde o necessário até a evangelização. Então, quando chega nas vésperas do Natal, nos últimos dias antes do Natal, nós fazemos aqui uma grande festa com esses que são atendidos pela Canção Nova. Há uma missa, depois eles têm um almoço com todas essas famílias, recebem uma cesta básica, as crianças recebem presentes, é uma festa mesmo. Mas você sabe que a família, quanto mais pobre, né, mais cheia de afeto ela é. E não tem só um cachorro, né? Família de pobre tem dois, tem três, porque o pobre tem dó, né? E não aguenta ver cachorro vira-lata por aí e já adota. Verdade ou não é? É. E tem família pobre, pobre, pobre, pobre, que tem dois, três cachorros. Então, quando o pessoal vem aqui para a nossa festa de Natal, se sobem 1.000 pessoas, são 2, 3 mil cachorros que sobem. Que fazem a maior festa pela Canção Nova, né? E o bonito é que quando as famílias descem, morro abaixo, vocês conhecem bem o nosso morro aqui, quando as famílias começam a descer, morro abaixo, levando nas costas a cesta básica, os presentes das crianças, a cachorrada desce esse morro aqui, brigando, latindo. Hoje, depois da missa, eu quero ver a cachorrada descendo de ônibus, descendo a pé e fazendo o maior barulho. Mas indo cada um para o seu posto de guarda. Porque cada cachorro tem o seu posto de guarda e ele defende a própria casa, a casa do próprio dono, e dá a vida pelo dono e pela casa do dono. Verdade ou não é? Eu vou querer ver a cachorrada toda descendo, alegre, latindo, e indo cada um correndo, correndo, para ocupar o próprio posto. Qual é o seu posto? Onde é que o Senhor colocou você? Você tem um posto na sua casa. Você tem um posto que é seu, numa escola determinada, numa classe determinada, num serviço determinado, numa ocupação determinada. Tem ou não tem? Na igreja também. Mas eu não falo só na igreja não. Eu falo nos trabalhos civis, nos trabalhos de todo dia que você faz. Seja qual for o seu trabalho, você é manicure, você é cabeleireira, você é costureira, você é faxineira, que sai fazendo faxina pela casa dos outros, o Senhor está, é o seu posto, você vai ser sal, vai ser luz. E estou esperando a cachorrada toda mudando, como o cachorro que era lobo, do qual eu falei hoje cedo, se transformando. Talvez nesses postos que você esteve até hoje, você só fez cachorrada. A partir de hoje, você vai ser o vigilante para defender o seu dono e os interesses do seu dono lá onde ele colocou você. E o bonito, Tem aquela música do Padre Zezinho que é antiga. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, no meu estar, no meu lugar. Comigo. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Gente, é isso. Quando Jesus passar, quando Jesus vier na glória, irão se reunir a Ele até os mortos que morreram em Cristo, porque estavam ocupando o seu lugar, morreram no seu posto, haverão de ressuscitar. Os que estiverem vivos e estiverem no seu lugar, no seu posto, serão transformados. E todos nos reuniremos com o Senhor. Mas vai se reunir com o Senhor aqueles que estiverem no seu lugar. O dia de hoje, a ascensão do ano 2000, é um marco na minha e na sua vida. A partir do dia da ascensão, que é hoje, no ano 2000, é preciso que cada um de nós não fiquemos mais olhando para o alto, olhando para o céu. Já sabemos que Jesus foi e Ele voltará. Quando Ele vier, todos os olhos o verão. Não precisa ficar olhando para o céu agora não, todos os olhos o verão. Por enquanto, é preciso arregaçar as mangas e olhar concreto para frente, olhar para os irmãos e estarmos cada um no seu posto. Porque quem estiver no seu posto, quando o Senhor vier, também ele será arrebatado. Dá o tom certo? Dessa música ali agora. Quando Jesus... Está muito alto. Quando Jesus passa... Está muito alto, está muito alto. É reto, olha. Quando Jesus passa... Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Arranjo novo, né, Padre Jonas? Vamos lá. Quando Jesus passar, vai no menor, gente, vai no menor. Quando Jesus passar, inventamos uma música, pode ser. Quando assim. Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Vou ficando em pé, vai agora. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Só as mulheres, vocês. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E nós olhos, no meu lugar. Quando Jesus no meu posto, na minha profissão, quando no Jesus meu caminhão, passa, na minha máquina, na minha mesa, quando Jesus machado passar, na mão, eu quero estar sujo de graça, no meu lugar, homens e mulheres, quando Jesus no coro, no computador, quando Jesus na máquina de costura, passar, lavando e quando passando, Jesus passar, atendendo no balcão, no meu lugar. Levanta sua mão direita. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém.